estais ficarão sofrendo sem ter salvação. Ele pode voltar agora, ninguém sabe o dia nem a hora que ele voltará. Ninguém sabe o dia.